Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, esta sua vez gravado no dia 24 de fevereiro de 2018. Prometo-vos já a priori que durante este passeio da minha insanidade verbal, este podcast só vai ser acabado de gravar amanhã. Eu nem sequer consegui compilar todos os clipes, nem sei se tenho tempo para gravar este segmento para juntar amanhã numa forma de edição o podcast que eu quero juntar para vocês, para vosso belo prazer, sob a minha crítica insana do que é que se passa neste mundo. Mas aqui está, mais um podcast semanal. Estou atolhado de projetos mesmo que eu quero ver se os cumpro, porque o que é que vale um homem se não tem palavra para os fazer. Por isso vou já avançar aqui com o segmento e, with no further ado, vamos lá então começar já com um tópico. Vocês sabem que quem já ouviu mais podcasts meus, que mais uma fraude que existe financeira para nos sacar mais uns tostões do bolso e fazerem-nos sentir culpados a nós próprios seres humanos por termos nascido. Temos aqui o aquecimento global. E vou já dar aqui um disclaimer. Existem muitas asneiras nesta troca de ideias. Isto foi uma conferência... Epá, eu nem sei o nome, eu achei super interessante, deixem lá ver se eu consigo descobrir o nome, onde é que ele está. Eu estou para aqui a olhar. Ah, Dan Pena. Foi assim uma troca de ideias em género de conferência de imprensa em que, lá está, vamos-lhe chamar, uma marxista cultural levantou-se e também começou a levantar a garipa, e ele também, se calhar, como também tem um ego assim um bocado insuflado, este clipe até é um bocado comprido, mas... Diz aqui mais uma vez aquela hipocrisia que nós vivemos desta mudança ambiental. Sei lá como é que os desertos ficaram formados. Não sei como é que vocês acham que a areia é feita, mas vamos ouvir este segmento para eu até apanhar o fogo e organizar aqui um bocado as minhas ideias. E depois tenho um clipe a seguir para justificar o porquê do que o que ele disse até traz alguma voz de razão. Através de, pá, vocês vão ter que me perdoar, isto é em inglês, ponham as crianças no vosso quarto, mas realmente esta troca de ideias pública teve assim uma linguagem um bocado, digamos, vulgar para a troca de ideias em particular, mas isto, como é daqueles assuntos que solta, digamos, muito fervorosismo dentro das pessoas que defendem o A ou o B. Vamos ouvir então este clipe para começar, e bem-vindo a todos e obrigado pela vossa paciência por me ouvir. Ocean level rises. Thank you for asking that question. I have the answer then. No, let me finish. I have the answer. Let me finish. Well, thank you for the question. Yeah. Okay. For the first time on earth, we're changing the gas. Now you're full of shit. Sit down. I'm going to answer you. I'm going to answer. Just Dan, shut up and you. Shut up and fuck sit down. No way. Sit down. No. I got to finish my question. I'm going to answer global warming. Right, finish now, the question. Then answer. It's changing on Earth, and it's changing to CO2. What do you? Ha! CO2. Okay. People with the money. What are you doing about this? Because I'm going to tell you right now. No, I've got children. I've got 21, 23-year-old children. And what's their future with you people with money? You talk about money all of the time. Okay. Sit down, please. Sit down, please. In the front row. Excuse me. In the front row. Please sit down. Okay, you've asked your question. Thank you very much. Okay. In 2011, my wife and I were in Antarctica, renewing our vows. For most of you that don't know, Antarctica is on a mountaintop. And there is a $500 million facility. Scientific facility there, and the scientists came to give us presentations about global warming. And they had cores of ice that they had drilled. They had drilled 4,000 or 5,000 cores, and they only brought 15 or 20. So they're going through the second or third core, and they said 275,000 years ago, this was the temperature, blah, blah, blah, blah, blah. And then 55,000 years ago, the world was 2 degrees warmer Celsius than it is today. This is 2011. And he said, and I said, well, you mean the whole world? He says, yes. And the poles are only benchmarks. And I said, well, what about the things that the young woman alluded to? Okay. And he said, it's all cyclical. And although the gas may have exacerbated it, in the cosmos of time, it's not a fart in the wind. in the cosmos of time of the 13.8 billion years that we've been on this miserable planet, it's not a fart in the wind. Now, my direct answer to your question, if that were really true, which you believe, and let's just for a moment say that it is true, that means that the best scenario vis-a-vis global warming is about 10 feet raise in water. That's the best scenario over the next 40, 50 years. That's the best scenario. If the water on the planet is going to rise up 10 feet, that means the southern part of the United States is gone. England is gone. Most of Europe is gone. And I can go, most of Central America is gone. Okay. If that's the case, let's just take Florida, for example, which is one of the fastest growing condominium, beachfront condominiums on the planet. In the prospectus, when you invest, there should be, in the footnotes, if global warming is for real, they won't put it that way, global warming happens and water rises 10 feet, this investment you made is fuck all. Not one single investment prospectus written since 2000, this century, has alluded to global warming. Not one motherfucker. If it were really true, the banks wouldn't invest. The banks wouldn't finance. Not one motherfucking condominium. So the people that have the money, and I'm jealous of the Vice President, Gore, which Sally and I rode on a plane from South America with a few years ago. I am jealous he came up with a scam before I did. Because the financial institutions, the banks of this world, know it's not going to happen. Otherwise, you couldn't get a goddamn loan in London. You know those 30, 40-year mortgages? The world will be over by then. Is Barclays Bank going to give you a motherfucking loan? With the greatest respect, ma'am, it's the greatest fraud that's been perpetrated on mankind this century. Epá, nota 10, pelo menos, pela honestidade deste milionário. E não nos vamos esquecer que o Al Gore, apesar de ser, digamos, o presidente das taxas de carbono deste planeta inteiro, que pôs, devido ao seu primeiro documentário da Verdade Inconveniente, que o segundo nem sequer é muito traulitado para estes marxistas culturais, porque obviamente que todas as teses, que, desde o momento que em 2012 já nem sequer havia de nevar na Inglaterra, ou sei lá qual é a data que ele autoproclamou, que já passou há muito tempo, realmente, pelo menos, ele foi honesto o suficiente, apesar de mais, por mais dinheiro que ele tenha. O próprio Al Gore comprou uma propriedade à beira-mar em São Francisco também, sendo ele o milionário do carbono, como nós sabemos, por causa deste aquecimento global, do quanto ele se preocupa tanto enquanto continua a usufruir das taxas de carbono que todos os países até trocam entre si, os que mais poluem, os que menos poluem, em troca de dinheiro, deste dinheiro inventado, o costume. Este dinheiro inventado o costume. E agora vamos ouvir um clipe que não tem nenhuma relação com este discurso, mas ao fim e ao cabo acaba por ser a cereja em cima do bolo em relação às propriedades que andam a ser vendidas em São Francisco e à forma como até a bolha imobiliária que está a acontecer em Portugal, especialmente aqui na costa, Lisboa, Cascais, que está a tornar... está-se a tornar assustador. Eu mais tarde ou mais cedo vou viver para a rua, porque melhor que o meu emprego seja, o dinheiro que eu ganho não chega para pagar um teto por cima da minha cabeça, e vocês tomem atenção a esta merda, porque isto tem tudo a ver. O que é que os nossos globalistas, a geringonça, esta treta toda, anda para aqui a fomentar? How much do you think you need to make in San Francisco to afford the median priced home? You would say how much? Well, I'd say you'd need two incomes, and I'll say they're both about $120,000. How much do you think you would have to make to be able to buy a house around here? Probably about $140,000 to $150,000. Maybe even more than that? Maybe a little bit more. The reality is hair-raising. The California Association of Realtors reports you need to be raking in $303,000 per year to buy the median-priced home in the city. There's really no such thing as kind of the average San Francisco house, but you're definitely looking, you know, on the low end, 1.3. As he gives us a tour of this Sunnyside fixer-upper, Matt Fuller explains the San Francisco Association of Realtors found the median price was more like $1.8 million, a significant jump from the California report, meaning even an income of $300,000 might not cut it. Artists are leaving, teachers are leaving. That's hard. You want to have like a diverse community, but you can't have that if housing is unaffordable here. Ok, por isso, no primeiro clipe ouvimos por acaso uma tese muito interessante do ponto de vista do investimento financeiro, em que se os próprios banqueiros acreditassem realmente no aquecimento global, não davam empréstimos a 30 anos a comprar propriedade à beira-mar, certo? E depois, em São Francisco, para quem já jogou Grand Theft Auto deve saber onde é que fica, não é? Google Maps, qualquer coisa, eu não sei, mas realmente, e depois o preço das casas está a subir de uma forma tão escandalosa em relação ao que as pessoas conseguem produzir, que eu não sei até que ponto é que esta treta vai chegar. Mas esta peta, é um clipe que se complementa ao outro, porque é uma realidade que nós vemos todos à nossa volta. Eu começo a ficar com uma inveja. Toda a gente aqui em Portugal que vive no interior, dá-me vontade, se o meu trabalho não ficasse aqui tão à minha beira, de ir viver para o pé de vocês, porque temos paz, temos sossego, temos bons preços, só é pena eu não conseguir oferir este bom salário se não estivesse aqui tão perto. E continuamos aqui a comer com esta tanga do aquecimento global, a aumentar o mercado imobiliário. E agora vamos ouvir, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui tantos clipes à escolha, é que o que não me falta neste podcast é clipes, pá. Toda a gente acha que... Enfim, não é? O presidente com as mãos pequenas e o cabelo laranja, aqui o Trump, está todo contente por causa do investimento, o mercado e a bolsa, e o mercado, e Portugal está sempre com os nossos líderes à espera de agradar aos mercados financeiros que não valem nada, que ditam a nossa vida, que ditam tudo e mais alguma coisa, e basicamente, vamos lá ouvir, só assim, tipo, em termos para começar... Pronto, a estirpe que basicamente, quem é que nos governa? Porque eu acho uma piada esta divisão social que existe entre quem era o governante. Para já toda a gente se esqueceu do Asno, que foi George Bush. E depois toda a gente diz que o Obama é que devia ser. E depois eu já tenho aqui uns clipes para vocês, por causa de toda a gente está com dor de cotovelo. E eu também tenho as minhas críticas por causa da capital de Jerusalém, que o Trump autoproclamou, não interessa. Mas basicamente, todos os políticos, estes políticos a nível mundial, sejam eles quais forem, estão sempre, desde o momento que tenhamos um dinheiro baseado no fiat, esta gente só tem uma função, que é agradar à porcaria dos mercados financeiros. E antes que vocês comecem a criticar o Trump por estar sempre a dar descontos para os milionários terem mais dinheiro, porque ao fim e ao cabo até as reformas financeiras que ele fez foram vantajosas para toda a gente, mas os marxistas culturais não se convencem, queria só lembrar, aqui uma compilação de clipes, queria só lembrar a essa gente toda o que é que o Obama também andava a pedalar. O presidente do Nobel da Paz, o homem dos drones, vamos ouvir. 2 years after the worst recession most of us have ever known, the stock market has come roaring back. The stock market recovered, so people's 401ks and retirement accounts got replenished. And I'm glad that corporate profits are high, and I'm glad that the stock market is booming. Home values are back on the rise. Stock market's nearly doubled. Home values are rising. The stock market has rebounded. Our stock market is rebounding. A stock market that has doubled. And the stock market has now doubled. Even as the stock market shatters records, the stock market has more than doubled since 2009. And since I took office, the stock market has more than doubled. Corporate profits are up. Stock market's up. But we did it, and the stock market doubled. Stock market's doing great. The stock market's nearly tripled. The stock market was down when I first took office in the first few months I was in office, about 3,000 points lower than it is now. E pronto, e mais uma vez, cá temos o porquê que os presidentes não são assassinados, e este o Trump então, quer dizer, estamos a falar de um país capitalista, por isso eu não sei qual é o problema desta gente toda, andar chateada, andam de joelhos perante as vontades de Israel, andam de joelhos perante as vontades do mercado financeiro, e nós, como andamos de joelhos perante os mercados financeiros também, vamos começar a pagar os olhos da cara pelas nossas casas, como já está a acontecer, como vocês veem, independentemente do aquecimento global, independentemente da treta toda, andamos sempre de joelhos perante um patronato que realmente não tem o nosso interesse em vista, só tem interesse em saber quanto dinheiro é que temos na carteira e quanto mais conseguem nos mifrar. Mas já agora é um bom segmento, e depois vou-vos mostrar a alternativa, que toda a gente está chateada com o Trump, e eu ponho-me já na linha da frente, porque eu não acredito em nenhum líder político que esteja na linha da frente Mas realmente as críticas que o Trump tem realmente são tão desrespeituosas em relação ao homem mais poderoso do mundo, como sempre autoproclamaram, até no tempo de George Bush Jr., o asno, o estúpido da merda que deixou o 11 de setembro acontecer e só tomou ações depois disso porque passou o tempo todo a jogar golfe e de férias. Vamos ouvir então o que é que até professores universitários que estão a fomentar a cultura dos alunos a nível mundial e é a tendência educacional que existe neste planeta inteiro, vamos ouvir até que ponto que esta falta de respeito perante o homem que tem o dedo nas bombas nucleares e toda a gente se queixa que ele não o devia ter e depois fazem estas afirmações e não sei do que é que estão à espera. Vamos ouvir então, desculpem lá a repetição, aquele corte. Eu não vou ter tempo a editar isto, mas vamos ouvir então o que é que uma pessoa altamente instruída, segundo dizem, acha que tem a liberdade de o dizer nos mídias e autoproclamar para o mundo a opinião dele altamente traidora dentro da Constituição dos Estados Unidos, que a liberdade de discurso e a liberdade de ter armas e mais clipes para vocês eu tenho sobre isto, mas vamos ouvir então esta hipocrisia, visto que o adorado, afinal, andava a defender sempre a mesma coisa, porque raio é que agora a mesma pessoa sobre outra cor de pele aos seus racistas se não concordam comigo, lhes dá o direito de dizer esta merda só porque não estão satisfeitos. Não sei lá porquê, porque o homem que foi eleito o presidente dos Estados Unidos quer governar os Estados Unidos como se fossem os Estados Unidos, o que é incrível. A prominent professor at Northeastern is trying to clarify controversial statements that he made about President Trump during a lecture last week. Boston 25 news anchor Daniel Miller joins us now, and Daniel, this professor said that he wouldn't mind seeing the president dead. Sarah, that economics professor, who is a well-known policy voice in Boston, made the comments last Monday during a lecture that was open to the public. Barry Bluestone has worked at Northeastern since 1999. He was giving the speech at the Dukakis Center for Urban and Regional Policy, which he founded nearly 20 years ago. He was answering a question about a path forward for the country. Here's his full comment, which was posted on YouTube but has since been removed. Quote, sometimes I want to see him impeach over to other times. Quite honestly, I hope there are no FBI agents here. I wouldn't mind seeing him dead, unquote. The Boston Globe contacted Bluestone and he told the paper he doesn't condone violence and strongly opposes assassinating the president. He tells the paper the comment was an offhand remark and says a better way to say it would have been to say he wishes President Trump would disappear or leave the White House. Northeastern University released a statement saying that statement doesn't reflect the school's views and says they took down the video because the statement could have been seen as condoning violence. Ok, e o que é que nós ouvimos? Um professor universitário que, depois de pedir as desculpas, basicamente autoproclamou publicamente que deviam assassinar o presidente dos Estados Unidos. Ora bem, alguém acha que isto é assim um bocado grave? Mas é porque é o Trump e então tudo bem. Mas até as palavras dele foram tão ásperas e, mais uma vez, não se lembrem que... Lembrem-se que este homem está na linha da frente a ensinar as novas mentes pelo futuro que vem. Então, mas será que, apesar de tudo... Epá, todos nós aqui, até em Portugal, que apesar de ser uma república, dizem sempre no tempo das eleições que é uma democracia, porque na hora de votar a maioria ganha sempre, apesar do nível de abstenção ser sempre o maior, e quem me dera a mim que a abstenção ganhasse como uma forma de votar dos portugueses que corram com o parlamento todo e reciclem esta gente toda, estes carreiros políticos mais corruptos, que andam de pés junto, de joelhos, a rastejar por Bruxelas, pelo poder financeiro e económico, como o Obama também ficou tão contente, como vocês ouviram no clipe. Mas estão a ver bem a perspectiva? Quem nos governa anda interessado em que o quê? Anda em que o quê? Estão a perceber a hipocrisia da situação? Eu sei que este podcast está assim a sair um bocado... Mas para bom entendedor, meia palavra basta. O que eu me estou a queixar é exatamente disto. E qual seria a alternativa? Porquê é que ainda toda a gente nos Estados Unidos? Porquê é que toda a gente ainda nos Estados Unidos? Toda a gente não. Os que os mídia promovem, porque até o colégio eleitoral é uma forma bastante justa da democracia deles ser praticada, porque alto lá, estão mais de 50 estados a votar e a maioria... Se nós praticássemos a democracia eleitoral, porque a maior parte dos países europeus não são autoproclamados democratas, apesar do que vocês ouçam na televisão, andávamos a ser regidos por Nova Iorque e Califórnia maioritariamente, porque é o Estado que acolhe mais ilegais que têm o poder de voto e só estão à espera de benefícios, como todos os refugiados que entram por esta Europa adentro, e os partidos socialistas são os primeiros a estender-lhes a mão com os seus grandes muros, a não entres na minha casa, mas aguenta tu com eles e paga mais. Paga mais. Até o nosso governo já inventou agora umas taxas novas para compensar o problema da Inglaterra ter praticado o Brexit, para compensar o sistema financeiro que o Obama tão ficou contente de ter dado números mais altos. É incrível. Então vamos ouvir, por exemplo, e se tivesse ganho a Hillary Clinton, vamos ouvir uma das assessoras da Hillary Clinton, que foi uma das maiores patrocinadoras quando foi o conflito na Crimeia e na Ucrânia, que só andavam a instabilizar, e nós a pensarmos, nós, estúpidos cidadãos, desculpem, que esta gente é que tem o nosso interesse. Eu para já vou dar já aqui um refresh, antes de passar o último clipe, vou já dar aqui um refresh, para quem não se lembra, porque muita gente que só vê as notícias e os soundbites tem uma pequena memória curta, que este conflito foi mais um daqueles patrocinados pelos cheques do George Soros e pelo executivo democrático do Obama, e vocês não confundam o que é os democráticos e os republicanos com o que nós compreendemos como o nosso sistema europeu, e deslarguem-se destas tretas que estão antiquadas. Isto é um brush-up para, caso não se lembrem, da Victoria Nuland. A Victoria Nuland foi, pelos serviços russos, interceptado o telefonema em que estava a falar com os serviços de inteligência secretos dos Estados Unidos e disse realmente a verdadeira intenção do conflito na Europa do Norte, que ela não tem nada que pôr, e depois os americanos continuam a insistir na colusão dos russos na eleição do Trump, porque o pessoal de Hillary Clinton, que é esta vaca, é mesmo assim, esta cabra que disse o que disse quando o Obama estava na presidência, e agora, e além de não conseguir encontrar provas, e eu ainda tenho que ir à procura dos clipes, mas vai ser a parte 2 que eu só vou conseguir amanhã, vamos dar um brush up em relação às pessoas que vinham por trás da Hillary Clinton, a globalista da treta, que não tem o interesse dos americanos nem da Europa, uma das assessoras dela, a falar como foi quando os americanos estavam a influenciar o conflito na Crimeia, que toda a gente parece que já se esqueceu. Remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. Fuck the EU. Onde é que vocês que me estão a ouvir vivem? Na União Europeia. Fuck the EU. Assessora de Hillary Clinton. Com uma conversa com alguém representante dos serviços de inteligência e secretos dos Estados Unidos. Fuck the EU. Ah, pois é, fuck the EU. E o que é que ele disse logo a seguir? I agree. Fuck the EU. E a Merkel põe-se de joelhos. E a Merkel põe-se de joelhos. E dita as nossas políticas. Ah, espetacular. Isto foi no tempo do Obama. Ok? Pronto. E agora vamos ouvir um clipe do que é que ela anda agora para aqui a dizer. A desculpa dela. Calma, clipe errado. I will tell you, though, Margaret, that during the Ukraine crisis in 2014 and 15, Chris Steele had a number of commercial clients who were asking him for reports on what was going on in Russia, what was going on in Ukraine, what was going on between them. Chris had a friend at the State Department, and he offered us that reporting free so that we could also benefit from it. It was one of, you know, hundreds of sources that we were using to try to understand what was going on. Then in the middle of July, when he was doing this other work and became concerned, The dossier, he passed 2 to 4 pages of short points of what he was finding. And our immediate reaction to that was, this is not in our purview. This needs to go to the FBI. If there is any concern here that one candidate or the election as a whole might be influenced by the Russian Federation, that's for the, something for the FBI to investigate. And that was our reaction when we... E calma aí. Para já, desculpa lá a interrupção. Mas o FBI e a CIA é como o MI5 e o MI6. O FBI devia investigar casos internos. A CIA é que interfere nos países externos com os seus black ops, os, epá, os dos maiores criminosos. Até vocês podem ver a série do Narcos. Vocês escolham, Air America, o que é que se lixe. Passam a vida a financiar os seus black ops com as papoilas de Irbina no Afeganistão. Eu não sei, são estas as pessoas que continuam com a sua dor de cotovelo, porque a Hillary Clinton não ganhou as eleições dos Estados Unidos. São estas as pessoas que dizem fuck the EU, e eu estou na porcaria da EU, não por vontade própria, sinceramente. A gente precisa de um portuguesito, ou lá o que queiram chamar. Que nojo, pá! Vocês estão a ouvir a hipocrisia desta gente? Não, não estão a ouvir porque esta porcaria não passa na televisão, não é? Passa na televisão é a bancada de Estoril está a ruir, o Porto roubou 2 golos, não sei lá o que é que se passa que o árbitro teve a sorrir, o vídeo-árbitro aparentemente deve ter tirado o curso na escola do Stevie Wonder, um bocadinho de humor. Mas vá lá, meu. Mas é isto que as pessoas que se sentem altamente informadas defendem? Eu não gosto nada de Trump. Porquê? Sei lá, não gosto dele. Mas tens algo objetivo para dizer? Porque eu tenho algo objetivo para dizer. Mas é esta gente que defende e não conhece estes personagens. E vamos lá falar em colusão. O clipe ainda não acabou, vamos lá falar em colusão. Então... Querem mais colusão do que isto? Estavam a interferir completamente na Ucrânia, pá. Completamente. E isto é só um exemplo em mil. Num milhão. Já não estamos fartos da Baía dos Porcos. Seja lá o que vocês pensem. Mas continuaram. Saw this. It's not our we can't evaluate this. And frankly, if every member of the campaign who the Russians tried to approach and tried to influence had gone to the FBI as well in real time, we might not be in the mess we're in today. What's most important is that we investigate what happened in the past, but even more importantly, that we work together, the House, the Senate Intelligence Committees, the executive branch, our technology companies, to deter future Russian efforts to influence U.S. politics and elections. Isto é completamente hipócrita. Desculpem lá mais uma interrupção. Vocês estão a ouvir a hipocrisia desta mulher? Nós temos que parar com a influência da Rússia nas nossas eleições, quando ela própria, como já vos mostrei neste clipe, ela própria falou neste clipe a influência que eles quiseram ter na Ucrânia. Estão a brincar comigo. Estão a brincar comigo. Mas que raio é este sapo fala por duas bocas? Mas que raio de... Esta mulher é uma criminosa. É uma traidora para o seu próprio país. E não só para o seu próprio país, como para o mundo. Vocês estão a ouvir isto? Isto é absolutamente incrível. Sou só eu. Eu estou maluco. Vocês estão a juntar as peças. Eu devo estar doido dos meus cornos. E eu depois vou-vos mostrar o porquê que nestas redes sociais, e até a própria União Europeia, que é tão gananciosa, está a tentar sancionar as redes sociais que servem de um meio de propaganda a estas novas gerações que vêm a marchar a par e passo, manipulados, porque não eles têm acesso a esta informação, mas é tão impopular, impopular, não dá likes, isto não dá likes, o teu futuro não dá likes, tens muito like, não estás a pensar no futuro. Vocês ouçam isto com atenção, que eu a seguir já vos vou mostrar mais uns clipes de quanto a União Europeia é uma gananciosa por guito, por isso é que o nosso António Bosti, seja lá quem for, até podia ser uma marioneta qualquer, seja lá quem for, desde que marche estes mercados económicos, como ouviram a compilação do Obama, porque isso é o que interessa, defender o interesse financeiro dos zionistas da treta, em troca da tua vida por um valor financeiro, continuem a defender esta merda, defendam esta gente. We should be working on the strategies that will blunt this, expose it. Some of our European partners have done better already than we have at this. European partners? Fuck the EU! Hipócrita! In the French election, the Macron campaign immediately exposed. Macron, o Obama deu um discurso a defender o Macron para a Le Pen não ter ganho. E quem nos dera a nós na Europa que a Le Pen tivesse ganho. Epá, desculpem. What Russia was doing to their public, to their media, and that sunshine served as a disinfectant and blunted the Russians' ability to influence that election. That's what we should be doing here. And when we fight with each other, when we question our fundamental institutions, that is a great day for Vladimir Putin. Porra! É preciso ter lata, pá! É preciso ter lata. As nossas vidas estão em jogo. Famílias, influência, casais, tudo, porque tudo anda tão mergulhado nesta porcaria das redes sociais. Eu próprio uso as redes sociais, eu recuso, nunca tive uma porcaria de uma conta. Chamem o melhor hacker no Facebook, que ainda vou ver quem é que ele é, mas eu nunca tive, porque... Epá, eu venho do tempo da internet que era tão obscuro que até mete nojo. Eu nem vos vou contar pormenores das coisas como eram, mas isso são conversas, pô, é isto, esta hipocrisia e esta gente, pá. E eu aqui tenho que dar o meu high five, como por exemplo a gente nova, tão nova como a Rita, a Kekistan Queen, que está sempre sob ataque. Epá, eu até me enjoa. Eu nem sei como é que ela tem paciência para expressar a sua opinião, a ser constantemente criticada por pessoas que defendem a liberdade da opinião, desde que a liberdade da opinião vá de encontro à opinião delas, o que torna isto tudo num exercício tão hipócrita como esta Vitória Nuland acabou de falar, que até mete nojo, porque eu dei-vos um clipe de 2014 e mostrei-vos um clipe de hoje. Esta gente são uns flip-flops, falam para o lado que lhes mais rende. Estão sempre a defender os mercados financeiros que não fazem mais nada que senão levar-nos à ruína e aumentarem-nos os preços e não ajustarem os ordenados com a inflação. E será que alguém anda a tomar atenção? Até rima, caramba. Mas vocês estão a ouvir isto, mas depois lá vem a União Europeia. E a União Europeia, de vez em quando vê um belo cheque a ganhar dentro do corporativismo que acontece no Silicon Valley dos Estados Unidos, nomeadamente o Mark Zuckerberg. Eu sei que é Zuckerberg, mas pronto, mais um sionista que anda por aí a meter uma armadilha dentro de destas mentalidades, desta geração que vem por aí fora. Por isso é que eu dou os meus kudos às poucas exceções como a Rita, que não sempre esperança no futuro, porque percebem o que é que se anda para aqui a passar. Vamos ouvir então a Gana... Agora vamos ouvir a União Europeia a falar dentro da sua própria ganância financeira, porque eles já estão a precaverem-se em relação ao contributo financeiro deste dinheiro inventado, que a Inglaterra provavelmente, porque eles tentam e querem mudar a tendência à brava, mas... já se estão a precaver, e nós próprios aqui em Portugal já levámos com 3 impostos distintos, muito subtis, segundo o nosso António Bosta nos disse, mas subtil uma porra, porque quem anda a aumentar o fundo de financiamento dos seus próprios partidos, sejam à esquerda ou à direita, e aprovaram isso por trás das portas em secrecismo, isso já não interessa. Mas então vamos ouvir a União Europeia a fazer o que faz melhor. A fazer só o bife. Onde é que está? Epá, vocês perdoem-me, isto realmente está a ser tão feito em cima de joelho, eu parece que estou aqui a fazer uma maratona. Ah, onde é que está, onde é que está, onde é que está, onde é que está? Vamos ouvir então, onde é que está? Ok, agora a União Europeia quer processar o Facebook, porque aparentemente, isto é um comentário pessoal que eu tenho, as pessoas não andam a tomar atenção ao disclaimer. Aceito, aceito, aceito. Claro, é uma grande lista. Claro, é como um contrato. As corporações empresariais são tão, digamos, regem os seus contratos com advogados pagos a alto preço, que nenhum cidadão que possa estar a exercer a sua vida honestamente para pagar para este mercado financeiro que não tem o nosso interesse, tem paciência para ler essa treta, nem um advogado ao lado para interpretar o que está escrito. Eles próprios, os maiores burocratas deste planeta, os nojentos, pá, estes geeks deviam ter levado mais um pontapé na escola. Sim, eu sou um bully assumido, que é que se lixe. Apesar de ser um misto de um geek, andava a defender os geeks feitos estúpidos e agora é isto que eles mandam a fazer. Ouçam bem o interesse que a União Europeia tem agora perante qualquer pessoa que viva e tenha nascido na União Europeia, vejam lá os interesses que eles têm em defender a privacidade hipócritas da treta na União Europeia para sacar um chequinho ao Zuckerberg. Well, Facebook is set to come under scrutiny. An Austrian law graduate is spearheading a class action case against Facebook for allegedly breaching privacy. It's officially filed the suit in the Vienna courtroom. In a closely watched case, 25,000 Facebook users are suing the social media giant for rights violations ranging from the illegal tracking of their data under the EU law to its involvement in the NSA's surveillance program that targeted millions of innocent citizens. 27-year-old student Max Schrems has a bone to pick with Facebook over alleged privacy violations. His class action lawsuit is seeking €500 in damages for each of the 25,000 Facebook users whose data may have been shared with government agencies or commercial interests. In Europe, we're not enforcing our fundamental rights right now. There are almost no penalties. There is hardly any lawsuits ever. And that is the basic idea to say, you know, guys, this is a fundamental right in Europe, so a constitutional-like right. You have to stick to it. You can't just, you know, ignore it. Facebook is trying to get the litigation tossed out on procedural grounds. The company insists the court in Vienna does not even have jurisdiction, and it questions whether Schrems has the right to bring the suit on behalf of thousands of others. The judge will rule within a few months on whether the lawsuit is admissible. Experts say it may become a test case for European data protection laws. A União Europeia está interessada na proteção dos nossos dados. Interessante. Olha que interessante. Que hipocrisia da treta. Mete o seu número de contribuinte e há aqui um comentário também, porque eu estou farto de ver estrangeiros. E vamos, por exemplo, usar como exemplo os chineses, que têm loops, quer dizer, nós vamos a uma loja de um chinês, eles nem sequer sabem falar português, o software é em chinês, eles podem pôr por fora, eles nem sequer sabem falar tudo. E agora a União Europeia que está interessada na privacidade, e por favor, agora vamos ser um bocado justos, eu testo o Facebook, mas neste caso eu tenho que defender o Facebook, porque o Facebook é um data mining operation. As contas não são gratuitas porque eles, por simpatia, eles estão a ganhar dinheiro com a vossa informação. Tenham cuidado com o que metem nessa merda. Eu estou farto de dizer esta merda nos meus podcasts. Vocês são doidos, meu. Eu publico os meus podcasts no meu servidor, meu. Eu tenho medidas de contingência. Vocês estão a pôr a vossa vida... Leiam a porcaria do disclaimer, mas a União Europeia está a olhar para o Facebook e tipo, vocês estão a infringir a privacidade dos europeus. E eles? E a Europa? E Bruxelas? O que eles mais querem é que a nossa vida esteja às claras. A transparência não vem do lado deles, eles exigem a transparência à gente. E o Facebook está mais explícito, só não vê quem não quer. São os otários, pá. Só não vê quem não quer. Fechem essa merda dessa conta. Mesmo. Não, não, vocês não têm nada a ganhar. Estão a ganhar dinheiro com a vossa vida. Para de pôr o teu decote. Para de dizer... A merda de Facebook destrói relações, destrói interações sociais, destrói a capacidade de pessoas interagirem em pessoa. Larga essa merda, pá. Eu uso o Twitter, porque o Twitter, ligas ou não ligas, dizes o que digas, e mesmo assim passa tudo por DM, e está tudo a ser registado, e eles chamam-lhe metadata, mas não é metadata, é tudo, tudo. Nós temos um cadastro digital brutal e gigantesco. E ninguém lê o disclaimer. É next, next, next, next, next, I accept, next, next, next, conta. E destroem-se casais, destroem-se valores, destroem-se interações sociais, destrói-se tudo, tudo. E depois o casal, dividido, ainda dá ao puto, seja lá quem for que tenha a custódia, um smartphone para fotos de bebés, meu. Vocês são doidos, meu. Vocês não estão bem a ver. Até parece que eu sou tão paranoico no que estou para aqui a dizer, que até vos podia dizer que, além do computador, se calhar até a televisão está a olhar para vocês, pá. Back now with a new consumer alert about smart TVs. Perhaps you're comfy on the couch or sitting around the table watching us on one right now. Well, the folks at Consumer Reports say those TVs could be vulnerable to hackers, potentially spying on you. More than 168 million Americans have a smart TV, and NBC News business correspondent Jolene Kent has details now on what you can do to protect your family. Millions of smart TVs connected to the internet, streaming apps like Netflix, could be smarter than you think. Anything with a connection is a target for a hacker. A new product test by Consumer Reports found a relatively unsophisticated hacker could take control of a smart TV from thousands of miles away and turn the volume up, change the channels, and force it to play videos to harass or frighten you. The vulnerabilities are found in smart TVs by Samsung, TCL, and others that are... Não é um hacker. Desculpem a interrupção. Não, não é um hacker. É o fabricante. Está no contrato, está no disclaimer. Leram com atenção. E ah, meu. É. Ai, ganha televisão. Deixa-me ver a propaganda com melhor qualidade de imagem. Desliga a puta da televisão. Até a própria internet já está tramada. Para de bem. Toda a gente usa o Pirate Bay. O Pirate Bay anda atrás de mirrors, anda espalhado em todo lado. Quem o fundou é uma troca, é um peer-to-peer, é torrentes, é whatever. Querem acabar com esse protocolo também. Isto agora é assim uma conversa um bocado à parte. Mas eu vou-vos dizer. Se vocês tiverem os vossos sistemas de segurança nos vossos computadores, como deve ser, uma das primeiras coisas que vocês entram no Pirate Bay, que é o tracker mesmo espetacular para fazer um hit and run, e sacar uma torrente sem ter que gastar rácio, porque eu ando sempre nos VPNs privados, acreditem. A primeira coisa que Pirate Bay diz, porque eu às vezes também vou ao Pirate Bay, porque, tipo, está lá, não está no meu tracker privado, nem toda a gente consegue estar em cima do assunto que me interessa. Os meus sistemas de segurança alertam-me logo. Pirate Bay, para vocês todos que se calhar regularmente usam essa cena, está a usar o vosso CPU como data mining, como o SETI na altura usava o vosso CPU, mas com a vossa aprovação, quando tivessem idle, ou seja, parado, para usar o vosso processamento para investigar os sinais à procura de aliens no universo e sinais esquisitos e blá blá blá. Mas o Pirate Bay não diz nada. Alguém que anda a gerir o Pirate Bay anda a usar o vosso CPU enquanto vocês estão lá para minar Bitcoin, que é mais uma moeda que ainda vai aos 28 mil, e cá por mim, segundo um analista russo, ainda desce até aos $300 até ao final do ano, mas eu não disse nada, não vão por mim, eu só sei que eu estou farto de moedas inventadas e eu não preciso de uma virtual e eu não percebo como é que um idoso da terceira idade se vai safar com Bitcoin quando ele não sabe fazer um farm às Bitcoins. Mas que raio de economia de futuro é que é esta? Vamos deixar os velhotes morrer à fome enquanto a gente anda a ganhar dinheiro virtual? Eu ainda não sei qual é o supermercado em que eu posso fazer coin, pagar a minha despesa com uma fatia de uma Bitcoin. Eu não sei até que ponto. Eu já estou farto de dinheiro inventado. Ainda estou a inventar mais dinheiro. Isto são os senhores do sapatinho engraxado que entram nos mercados financeiros, investem contra, os números sobem, o cidadão comum investe ainda mais para fazer um pump and dump, e quando a coisa ruir, quem esteve na linha da frente para vender as suas ações e lucrar não foram vocês. Tenham cuidado. Tenham cuidado com esta merda. Vamos continuar a ouvir o que é que a porcaria da nossa televisão no meio da sala continua a fazer. Connected to the Roku TV platform. Many of those models also track your personal viewing habits thanks to terms of use that you agree to when setting it up. Is your smart TV really spying on you? Yes, most of the smart TVs, in fact, all the ones that we looked at are configured to send back to the manufacturer minute-by-minute reports of the things that you're watching. That information allows companies to target ads to your TV or even other devices based on what you've watched. Samsung responded in a statement saying, protecting consumer data is one of our top priorities. We make every effort to ensure that data is handled with the utmost care. Roku says it takes security very seriously. There is no security risk to our customers' accounts or to the Roku platform as... No, eles são muito preocupados. ...stated by Consumer Reports. To protect yourself, security experts recommend change your settings by opting out of data collection, always download software security updates, and use a password to protect your Wi-Fi network. Because you don't know who else might be watching. Jolene Kent, NBC News, New York. Uma treta. Uma treta. Nós dizemos que sim. A maior parte do malware, ransomware, spyware que a gente instala no PC. Ah, queres ver este filminho sem pagar porque está no cinema? Então instala este Active Access Control. E depois quando fizeres um restart ao teu computador, lá vou ter que receber um telefonema para quem me conhece. Epá, o meu PC deu o pif. E depois explicar às pessoas, pois é, pá. Pá, o que queres que eu te diga? Mas tu tens as coisas? Ah, pois tenho, mas epá, é tão cansativo. É por causa destas coisas que eu às vezes fico tão... Eu sei que este podcast está assim um bocado estressante, porque eu estou mesmo a correr contra o tempo. Estou mesmo a correr contra o tempo. Mas é exatamente isto. Epá, a tecnologia é fantástica, mas quem nos anda a proporcionar de forma gratuita... anda a explorar os nossos dados e até subscrições pagas andam a ser exploradas e vocês, tenham um bocado de cuidado. Porque eu também sou dos primeiros a passar à frente, accept, e não li o disclaimer e eu já sei o que é que o disclaimer vem para ali. Porque é tal como um contrato de audiovisuais que vocês ponham na vossa casa. Há sempre lá uma cláusula a dizer, a gente muda os termos do contrato quando nos apetecer, assim nem baixo. Alguém já leu essa coisa? É uma treta. E depois ainda vêm outras empresas a dizer, não, a gente trata disso, e não tratam nada disso, a gente ainda se mete em litígio à conta deste corporativismo que, tal como o clipe do Obama, tanto defendem, e esta... o mercado de investimentos, e que estão a pôr a nossa vida com um preço, caramba. O nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa gastronomia, tudo paga. Epá, que nojo. E as pessoas dão voluntariamente, a sua informação, sem tomar atenção, pá. Tomem atenção, não se ponham nestas merdas à toa. E agora, saltando tópico, vamos continuar a falar da manipulação mediática. Houve uma tragédia, mais uma vez, um tiroteio nos Estados Unidos, de um puto, já tinha saído do secundário, mas voltou-se para vingar, devido à frustração que ele tinha com uma mulher, uma miúda, coitado, e foi detido. Este é dos poucos que não o suicidaram. Vamos lá ver o que é que rola a partir daqui. Mas obviamente que desperta novamente aquela discussão das armas, e isto é algo que é muito culturalmente dos Estados Unidos, única e exclusivamente, até o Saddam sair no Iraque, e há todos os cidadãos para terem uma capa em casa para proteção pessoal, por mais que ele fosse um ditador, ele só não gostava muito era dos curdos, mas... Enfim, também não estou a defender, só estou a dizer é que houve mais uma tragédia. Houve mais uma tragédia nos Estados Unidos. E os mídia, mais uma vez, manipularam a informação. Aqui não em forma de mentira, mas em forma de omissão. Que é uma coisa que também acontece muitas vezes em Portugal. Não dão a notícia completa, não dão a informação completa, cortam no sítio certo. Cortam no sítio certo. E vamos ouvir então, por exemplo, eu tenho aqui dois clipes. Um é até as forças de segurança, as forças policiais nos Estados Unidos têm um género de uma incompetência tão grande, porque eu não sei se vocês sabem, é uma estatística muito fácil de procurar, os americanos são mais ou menos os legais, porque os ilegais que até votam na Hillary Clinton, vamos lá tentar adivinhar quais são os números deles. Mas os ilegais andam com armas ilegais e, independentemente de tirarem as armas legais das mãos do povo, porque é algo que é cultural para eles, eu próprio não promovo darem o poder de armar os portugueses já amanhã, porque, enfim, o próximo Benfica Sporting ia haver mortes e se calhar não se perdia nada. É uma coisa que está culturalmente apropriada dentro da psique daquela cultura, que pá, nós não podemos falar sem viver aquilo, porque também têm que admitir que, se viverem num país em que sabem que toda a gente possa estar armada, se calhar o respeito é um bocado diferente, não é? Então, mas houve esta tragédia, 17 alunos morreram, se não tenho erro eram 17, eu sei lá, eu já perdi a conta a estes tiroteios, mas existe uma razão para este tiroteio. Mas obviamente, como um político nunca pode deixar uma tragédia ser desperdiçada, há sempre aquele aproveitamento de crítica, seja lá que for, de lado da oposição. Eu não estou aqui nem sequer a tentar mudar os Estados Unidos, eu só gostava que nós vivêssemos todos melhor, especialmente em Portugal. O que faz de mim um nacionalista para os ouvidos mocos que não estão a perceber o que é que eu ando para aqui a dizer. Mas tudo bem. Agora vamos, por exemplo, dentro das forças de proteção policial nos Estados Unidos, dentro deste tiroteio, onde é que estava a polícia? Epá, a polícia faz o que tem a fazer, mas será que a polícia também tem algum problema? Vamos primeiro ouvir este clipe e eu depois vou-vos dizer, vou-vos mostrar mais um clipe, só para perceberem uma parte que foi omitida dentro dos mídia. Department policy clearly states that firearms are to be placed in a, quote, locked metal container affixed to the vehicle or inside the locked trunk of the vehicle out of public view. None of those things happened here. In fact, the officer did not even know that his weapon had been stolen. The police department wouldn't comment on the claim, but says the officer is still on patrol while police investigate the case internally. The Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms reported that in 2012, more than 190,000 firearms were reported lost or stolen by law enforcement officers nationwide. Wow. Então, quer dizer, numa cultura que temos que suprimir as armas, vocês ouviram o número de armas que são roubadas de carros da polícia? É porque, estatisticamente, há bem mais armas legais do que cidadãos americanos, fora as ilegais, porque este problema nos Estados Unidos, suprimir as armas aos cidadãos que cumprem, ultrapassa mais que os ilegais, porque os estados que são gun-free zones, as taxas de homicídio cresceram exponencialmente, como Chicago e Detroit e etc., porque os cidadãos não têm capacidade de se defenderem, porque foi decretada esta lei, e isto é uma cultura diferente da nossa. A gente não pode chegar a Portugal e dar o direito a toda a gente usar armas, senão no próximo Benfica Sporting está tudo estragado e eu só fico em casa e fico a divertir-me à brava. Mas, sinceramente, é uma cultura diferente. Vocês têm que perceber que é uma cultura diferente, mas é uma cultura que dita muita tendência social que a gente anda para aqui a passar, nomeadamente a porcaria da escravatura lá, porque eles foram os últimos. Até no tempo dos romanos escravizavam pessoas por dívida. Dívida. De todas as cores, não interessa. Mas que raio, quem é que se anda a queixar que sofreu com as colheitas do campo de algodão? Chega, mas agora vamos ouvir um clipe que foi filmado por alguém com um telemóvel à frente das câmaras de televisão, em que quando a notícia passou na televisão, faltou aquela última parte, e eu depois já vos digo porque é que é a última parte, porque é aquele lobby aquele lobby publicitário e que financia os canais noticiosos, pseudo-noticiosos, que não passam de um negócio, a suprimir a informação para as pessoas que se acham altamente informadas andarem a vomitarem postas de bacalhau como se estivessem altamente informadas. Isto é uma estupidez. Isto, o que vocês vão ouvir, a última parte em particular, porque a indústria de medicina nos Estados Unidos e a indústria farmacêutica têm uma influência tão grande em conta do cheque que passam aos canais noticiosos, seja NBC, Fox, ABC, escolham. E é como cá. O próprio Bez, antes de falir, utilizava o Cristiano Ronaldo como um icon de investimento no banco, quando eles estavam a enterrar a fortuna deles em África, quando os próprios reformados que estavam num plano de reformas estão apiados ainda hoje, e os mídia, além de não terem dito a evidência óbvia na altura, ainda exploram a miséria das pessoas em prol do dinheiro, porque isto o que interessa é o mercado acionista, como Obama dizia. And here's what I'll say. I mean, 100 years ago and even 50 years ago, we had more guns per capita in America than we do now. It's not a gun problem. Guns in these instances have been involved, clearly. Guns have often been involved when people have lost their lives. But the reality is it's not a gun problem. It's not having too many guns. There used to be more guns per person in America than there are now, but children did not go to school and kill other children. When I was a kid, especially after Christmas, people brought their guns to school. My friends, we'd get a new shotgun, get a .22 or something, you'd come to school and show it to your friends. It was supposed to stay outside in your truck, which may or may not have been locked. But kids would bring them on the buses. Sometimes they would be in kids' lockers. Nobody even thought about shooting other people with them. So it's not a gun problem. What I would say to those for whom that is the solution, get a new idea. Because that is not the solution. It is a cultural problem. We have a culture that is desensitized to death, that is desensitized to the value of life, and we celebrate death through our musical lyrics, we celebrate death through video games that literally reward you with extra points for going back and finishing people off. I mean, it is horrific and it is graphic, increasingly realistic. The television shows that now are even on primetime, movies, again, these are things that have long existed, but the degree of specificity, the graphic nature of them, the encouraging of people to participate in the form of video games, and then the belief that none of this is connected to what we're seeing, give me a break. We've removed any responsibility from the homes and from communities, from schools and from churches, from things that once were the background and the foundation of the mores of a nation. We've told these people to keep a lid on it, keep that in your own mind. So we've removed any sense of right or wrong. We've infused that with a whole lot of do whatever, including taking human life, and then we're shocked when people do it. But I'll tell you another thing, too, as long as we're talking about this. We talked today about a company that's looking at the pharmacodynamic effect of certain drugs and the pharmacogenomic effect of certain drugs. Every human being has a different physiology. And you look at the number of children that have been involved in these shootings who are on some kind of psychiatric drug. Listen, watch a football game, watch a basketball game. I don't care what they're advertising. It could be for constipation, it could be for PTSD, it could be for anything in between. You listen to the little disclaimer at the end. How many of them have very specific warnings about suicidal thoughts, the thoughts of self-harm, and the thoughts of depression? These are the catalysts for some of what we're seeing in these schools. Let's not kid ourselves. Agora, como vocês notaram, o ruído de fundo deste clipe era intenso porque foi filmado por alguém amador, como se eu estivesse com um telemóvel à frente das câmaras. Eu não tenho aqui os clipes, mas estes clipes foram mais que prevalentes depois deste tiroteio. A parte realmente do efeito dos medicamentos que desde de infância são prescritos... Agora tenho para aqui um cão a tripar... Estes medicamentos que são prescritos a crianças que não tomam atenção na escola, porque se calhar a matéria que está a ser ensinada na escola, além de não passar de propaganda, é absolutamente enfadonha, foi suprimido. Daí não ser contra-informação, é desinformação porque falha, e lembrem-se mais uma vez que isto é uma cultura diferente da nossa. É uma cultura que nasceu com as armas. E realmente há aqui uma discussão. Para já ele falou de videojogos. Aí eu tenho algumas reservas, mas tudo bem. Uma coisa que eu realmente patrocino à brava é realmente, epá, esta cena do hip-hop, epá, a maçonização, se não é tão intensa nas letras de hip-hop que elas abanam logo a bunda na discoteca quando ouvem o Jay-Z ou o diabo que os carregue a falar "Yo, bitch, turn your ass down, turn your ass down, you bitch, heads up." Oh, epá, como é que é? Mas afinal, a não se abanar e depois tentam-se defender e blá blá blá. Mas realmente são os valores, pá. São os valores. Vocês ouviram este testemunho deste homem e a própria mulher. E não me tomem como um fundamentalista islâmico da treta, porque eu defendo toda a liberdade da mulher. Mas há certos contextos. Certos contextos que eu próprio também tenho que criticar. Em relação à forma como a mulher se expõe, eu não sou aquele gajo que... Eu simplesmente identifico aquela mulher, é pá, aquilo é realmente daquelas mulheres que não... Ah. Eu adoro mulheres, caramba. Mas elas também têm que ter um bocado de respeito por si próprias. E o que aconteceu aqui, caso vocês não tenham tomado atenção, o método de vingança dele foi uma mulher que o rejeitou naquela escola que ele próprio nem sequer... já estava, ele já tinha saído daquela escola e voltou aos 19 anos, porque aquilo era um secundário, para fazer o tiroteio, foi frustrado por uma mulher. E as mulheres, por mais liberdade que tenham, e elas devem ter a sua liberdade, também há aqui alguma crítica que eu tenha que apontar. E realmente o que ele disse é verdade, porque estes marxistas culturais tão depressa defendem, por exemplo, o que eu vou agora expor, como são os primeiros, as primeiras a abanar a bunda, o quão se objetificam, por exemplo, criticam a objetificação das mulheres que passam nas pistas de Fórmula 1. E agora parece que ficou proibido, porque há mulheres que aspiram a ser modelos. E o corpo de uma mulher é algo que realmente seja, tenha que ser celebrado. Vocês queriam o quê? Que um homem todo nu tivesse com a pila em cima do capô num stand de automóveis para vender um carro? Era isso que vocês queriam idealisticamente? Mas também, isto é um comentário, eu vou ter que mesmo contextualizar isto para... Porque eu até para muita gente fervorosistamente religiosa, eu sou um sodomista ou whatever, lá o que queiram chamar, porque eu realmente gosto de mulheres, mas eu às vezes até tenho saudades de interagir com homens, porque eu estou sempre rodeado de núcleos femininos, caramba. E eu falo assim à frente delas. Todas as minhas noites que eu saio para beber um café, eu dava um podcast se eu pusesse o telemóvel a gravar de surra. Mas eu não vou... Eu não estou para... Não era justo. Era a única maneira de eu apanhá-las espontaneamente a falar. Mas assim também não é justo. Mas acreditem que eu tenho o máximo respeito às mulheres, aprecio o corpo das mulheres, aprecio o feminismo. Epá, eu sou um ser humano heterossexual. Eu sei, estão em desvantagem nos tempos que correm, mas... É mesmo assim, mas há aqui uma crítica que eu uma vez ouvi de uma empresa que lá no Parque Industrial, ao lado, ouvi colegas meus a queixarem-se por causa de uma bacana que trabalhava na empresa que se vestia de uma certa maneira, que até os homens andavam a criticar o patronato para tipo pôr-lhe um bocado de contenção. Homens casados, com filhos e juntos, dos casos raros que têm aqueles valores familiares, estavam-se realmente a sentir incomodados da forma exposta como aquela mulher se tinha que vestir para o local de trabalho. E eu não tenho nada contra isso, mas há ocasiões e ocasiões. Eu não me visto da mesma maneira quando vou trabalhar, como me visto da mesma maneira quando vou sair à noite. Isto é igual para todos, mas realmente há aqui um comentário a fazer. Isto é uma questão de equilíbrio. Eu não sou púdico de maneira nenhuma, Mas realmente eu não falo assim no meu local de trabalho, isto são os meus podcasts da vida privada, a minha vida, há que manter aquela linha. E realmente, pá, se calhar as mulheres também deviam ter esta pequena contenção em relação com que estão, por exemplo, até nestes islamistas que estão a invadir a Europa, que levam isto de uma forma mais radical, a tomar um bocado de atenção em relação à sua forma de comportamento. Este homem vai dar um comentário, com licença, que é um comentário que eu não possa dizer que discordo. Eu até, quando tive um curso de higiene e segurança no local de trabalho, lancei um comentário uma vez, eu não sei se já disse isto nos meus podcasts anteriores, porque eu não me consigo ouvir a mim próprio, mas uma vez naqueles cursos de higiene e segurança no local de trabalho, o bacana andava a mostrar vídeos de o que é que não se devia fazer no local de trabalho para não teres acidentes. Que é tudo um exercício burocraticamente ridículo para as seguradoras continuarem a responsabilizar o empregado e não o patronato em relação aos acidentes que possam acontecer, mas isso é o meu comentário irónico da estupidez que nós temos que viver como cidadão contribuinte que não tem direito absolutamente nenhum e estamos a ser despidos através de advogados e seguradoras intensamente, que era um vídeo absurdo de coisas que não se podia fazer no local de trabalho. E uma das coisas era um videoclipe de uma bacana com um estilete a subir para uma cadeira para sacar uns dossiês de cima do armário. E o problema da bacana não era ter subido a uma cadeira com estiletes de 14 centímetros. Não. O problema era a cadeira em particular ter rodinhas, o que podia-lhe partir o pescoço. Mas o estilete não entrou na equação. Claro que o vídeo quando acabou, eu levantei logo a mão e disse: eu tenho um comentário em relação a este vídeo, porque é mais forte do que eu. Vocês ouvem-me a falar. É assim que eu falo na vida real. Vocês podiam estar à minha frente, é assim que eu falo. Eu falo assim. Eu disse logo ao formador: epá, eu compreendo a cena, mas será que ela tem alguma necessidade de usar estilete no lugar de trabalho? Eu sei que a cadeira representa um perigo. E sabem que mais? Isto é autêntico. Partilho já com vocês. Isto foi um curso em 3 partes. Isto foi o primeiro módulo e os outros 2 módulos. As bacanas, no primeiro, aplaudiram-me de tal maneira que os outros 2 módulos sentavam-se ao meu lado. Sentaram-se ao meu lado. Porque eu disse logo: epá, eu sei que a cadeira rola, mas subir para uma cadeira de estilete também não representa um perigo na segurança e higiene no local de trabalho. E obviamente elas, além de dizerem concordo, começaram só a queixar. Eu não sei porque é que me exigem ter que andar assim no meu local de trabalho, eu não sei porque é que isto e aquilo, eu chego a casa com uma dor de costas autêntica, etc, etc, etc. E eu, como homem, sinceramente digo: amam, no local de trabalho, faz o teu trabalho, completa o teu trabalho, mas não precisas. Isto é uma questão de competência, não é uma questão de... Assim não vale, pá. A gente, quando sai à noite, um perfuminho no pescoço, todos bonecos, todas bonecas, vamos lá jogar ao jogo da conquista, mas nosso local de trabalho, o que interessa é a competência, é a função, é estares apto para cumprires a tua função da melhor maneira possível, para seres competente e continuares a transformar o teu trabalho num emprego, que é coisa que eu tenho, porque eu giro-me por estas regras, mas as mulheres também não podem, porque eu ouvi comentários de uma empresa ao meu lado a queixarem-se de uma bacana que andava realmente tipo, a distraí-los, porque ela ia vestida todos os dias e grossa como ela era. Mas vejam lá a ironia. um coletivo de 5 homens a queixarem-se ao patronato porque é que esta gaja anda assim vestida. E ela... Sim, senhora, mas, epá, será que é adequado para a função que lhe é exigida? E será que ela se respeita a si própria por andar assim no seu local de trabalho? Vamos só ver um clipe. Isto não é islamismo. Eu respeito as mulheres, mas há realmente excessos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. There's sexual harassment in the workplace, yes. Should it stop? That'd be good. Will it? Well, not at the moment it won't, because we don't know what the rules are. Do you think men and women can work in the workplace together? I don't know. Without sexual harassment? We'll see. We'll see. How many years will it take for men and women working in the workplace together? More than 40. To get a sense. We don't know what the rules are. Like, what? Here's a rule. No makeup in the workplace? Why would that be a rule? Why should you wear makeup in the workplace? Isn't that sexually provocative? No. It's not? No. Well, what is it then? What's the purpose of makeup? Some people would like to just put on makeup. Why? I don't know why. Why do you make your lips red? Because they turn red during sexual arousal. That's why. Why do you put rouge on your cheeks? Same reason. I mean, look. How about high heels? What about high heels? What about them? They're there to exaggerate sexual attractiveness. That's what high heels do. Now, I'm not saying that people shouldn't use sexual displays in the workplace. I'm not saying that. But I am saying that that is what they're doing. And that is what they're doing. Do you feel like a serious woman who does not want sexual harassment in the workplace, do you feel like if she wears makeup in the workplace that she is somewhat being critical? Yeah. Okay. I do think that. E pronto, e ouvimos um comentário no homem. Eu compreendo onde ele veio. Eu adoro mulheres. Eu sou considerado um sodomita. Epá, há aqui um comentário que é válido. Que é válido. É válido. Realmente é uma distração. Epá, para seres humanos heterossexuais, nós homens sabemos o que elas andam a fazer. Elas sabem o que é que andam a fazer. Não me venham com tangas, pá. Mas no local de trabalho é preciso uma dedicação. É um local de trabalho. É o sítio onde subsiste a tua família, o teu ordenado, o teu futuro. Pá, há que... É pá. Isto não é um comentário censuratório, porque eu próprio não vou trabalhar com os meus testículos a descair das cuecas expostos, caramba. Assim também é demais. Vamos falar então em qualidade. Ninguém vai para o trabalho assim, vá lá, o trabalho é o trabalho. Eu chamo ao meu trabalho o meu hobby, porque o meu verdadeiro trabalho é, por exemplo, estar a gravar este podcast para vocês e estar a tocar e fazer as coisas que eu realmente gosto. Agora, no local de trabalho, é simplesmente aquilo que até nos complementa como seres humanos, para nos sentirmos úteis e dar em troca à sociedade para a prosperidade do futuro, independentemente destes chupistas, destes sanguessugas, destes parasitas que nos governam, independentemente disso, tu queres fazer um mundo melhor, faz do mundo um sítio melhor, primeiro para ti e todos coletivamente melhor para todos, porque ninguém muda o mundo sozinho, caramba. Mas realmente assim também? Quer dizer, então eu tenho que estar a ser apresentado com um prato de sushi à minha frente enquanto trabalho. Também desconcentra, não consigo produzir tanto, é um local de trabalho. Epá, agora está esta tendência do assédio sexual, que muitas atrizes de sucesso que vivem em vivendas em Malibu com grandes muros andam-se a queixar com assédio de 20 anos depois, porque está na moda o Me Too e não sei o quê. Ai, agora é que se lembraram disso. Eu continuo a não ver muitas gordas em Hollywood, caramba. A participar em filmes de atrizes principais e depois o Harvey Weinstein. Ai, ele fez isto quê? Mas porquê que não te queixaste na altura? Ai, agora é que te queixas porque está na moda. E já, meu. Uma mulher é diferente. Vocês já olharam para uma capa de um filme porno? Não se vê a cara do gajo, meu. Já, meu, as mulheres são esculturais. A indústria... Epá, eu não sei o que é que vocês te explicar, mas se realmente querem algum respeito sobre si próprias, têm que se respeitar a vocês próprias. E o que não falta é homens de merda a usufruírem com algum pilim na mão para vos explorarem. Isto é um problema que vem das duas partes. Não deem tanto, não deem tanto. Não mostrem tanto e não deem tanto. Somos todos seres humanos, pá. Sim, o sexo motiva bastante. Nunca ninguém foi à lua. Só para não ter o privilégio de voltar e tipo... Bacana, eu estive ali. Queres ir para a cama comigo? Nenhum homem sobe o Monte Everest. Mas, de certa maneira, a gente, homens, motiva-se por coisas diferentes e as mulheres motivam-se por coisas diferentes. Mas não deixamos de ser seres humanos, mas calma, não precisas te prostituir para o teu local de trabalho. E eu, ironicamente, já apanhei situações de homens que se estão a queixar de mulheres a queixar-se. Não há a idolatrar e a perseguir porque têm valores a queixar-se. Esta bacana não devia andar assim. E o que é que a gente sabe dentro das comerciais, em qualquer ramo de trabalho? Usam o corpo para vender um produto. Se o produto vale alguma coisa, não precisam de vender o corpo em troca do produto. Vá lá, mano. Quantas gordas é que são comerciais? Quantas Adeles é que andam por aí a vender fita? E depois a culpa é sempre do homem. Estão a apelar ao... Como é que eu gosto de chamar? Estão a apelar... Epá, agora esqueci-me do termo treta. Eu já estou a ficar exausto. Tipo, ao mínimo cogniciente do ser humano, estão a apelar ao instinto, estão a apelar à falta de racionalidade, estão a manipular-nos em termos sexuais para passar um cheque ao dissidente cognitivo mais baixo. Aí está, estão-nos a apelar ao dissidente cognitivo mais baixo. Exigem-nos o maior respeito e apelam ao nosso cogniciente mais baixo em troca de dinheiro. Isso chama-se prostitutas. Estou enganado. Eu adoro mulheres. Estão a compreender? Há aqui um equilíbrio, pá. Há aqui um equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser respeitado de alguma maneira. Tem que ser respeitado de alguma maneira. Não me venham dizer que os homens são os cães quando usam as armas das vacas contra os cães. Estão-me a fazer perceber. Assim também não vale, pá. Vamos falar no privado, não vamos falar no público. Quando a gente sai à noite é uma coisa, quando a gente está no nosso local de trabalho é outra. Não usem essas armas. Epá, assim não dá, meu. Assim é uma prostituição financeira. Eu nem sei o que é que eu possa chamar, mas assim não vale. E depois... Se aquela comercial for boa no que faz e o corpo dela se despedir, o que é que acontece? Eu vou ter que interromper por aqui. Minha cara metade está aqui. Até já. E ok, após esta interrupção, bem-vindos à parte 2. Hoje é dia 25. Este mês é mais curto, felizmente, para quem recebe cheque ao fim do mês. Mas vamos lá então continuar. Estas diatribes, ainda tenho para aqui muitos clipes para vos mostrar. Vou só, se calhar, para rematar aquele assunto das casas, os projetos que andam a ser ditados, e nós sabemos que mais tarde ou mais cedo, devido a esta bolha do imobiliário que até está a crescer em Portugal, o que é que nos espera no futuro em relação ao aconselhamento das nossas elites que vivem em propriedades e ilhas privadas cada vez maiores, com os seus grandes muros e interdição a quilómetros, se for preciso, de chegares ao pé, porque eles são os nossos representantes democráticos? A California lawmaker thinks he's found the answer to the state's affordable housing crisis. Assemblyman Todd Gloria of San Diego says we've been doing it all wrong. So he introduced legislation today that would reward developers for building affordable units that are smaller in size than average new construction and also that are close to public transit. If passed, his bill would create a rewards program based on the amount of usable floor space. The idea is to design projects that maximize density. Espetacular. Maximizar a densidade. E mandem vir mais migrantes para cá, na boa. Eu já ando à procura da minha próxima cabine telefónica para comprar como a minha próxima habitação para construir uma família. Acho que sim. Viva este futuro, pá, que vem aí pela pia abaixo. E isto qualquer dia, a densidade é tão grande que vivemos como os chineses. E falando em chineses, também acho muita piada agora aos projetos que eles têm para discriminar as pessoas via as tecnologias, que mais uma vez é o meu alerta para cuidado com o que andam a pôr nas redes sociais. Aparentemente vamos começar a ser discriminados num futuro muito próximo, porque estes modelos hão de ser sempre abraçados pelos nossos políticos. Têm sempre o nosso interesse em fazer-nos viver dentro de uma caixa de sapatos. Aqui uma referência ao Arquimedes. É um espetáculo o quão sombrio este futuro que vem por aí. You know, credit scores, right? That honestly somewhat mysterious number that ostensibly is about how likely you are to pay your debts, but that in reality has been adapted for use in hiring decisions or whether or not a landlord will rent to you, all kinds of different things. China is building something that goes a good deal further. It's called the social credit system. And by 2020, the government in Beijing hopes to be able to collect not just financial information on its citizens, but also to record antisocial behavior. Things like not sorting your garbage or refusing to visit your parents. And just like credit scores here, over there, it's kind of mysterious too. Our China correspondent Jennifer Pack reports now from Shanghai. In China, if a court orders you to repay debts and you refuse, a judge may put you on a blacklist. And when friends call you, instead of a ringtone, they might hear. The person you have reached is listed by the local court as a discredited person. China's Supreme Court runs this blacklist. Since 2013, there have been 9.5 million people put on the list. Journalist Liu Hu is one of them. He lost a defamation lawsuit and was ordered to pay compensation and other fees. I wired the money to the wrong account, so the court didn't get the money. No one there told me. Then the court put me on the blacklist. He and others on the blacklist are banned from boarding a plane or high-speed train. Since I couldn't fly across the country for a work trip, I ended up taking the slow train. Instead of a 3-hour flight, it took me 28 hours to get there. The court also restricts him from making big purchases, like buying property or sending his kid to private school. Anyone with Liu Hu's name and ID number can check the blacklist through the Supreme Court's website. The blacklist shows the kinds of penalties people deemed untrustworthy might get once the database is set up by 2020. Credit expert Hu Naihong says the goal of the project is simple. Those with good credibility will be rewarded. Those with bad credibility will be punished. And dozens of cities are also testing their own systems. Shanghai is one of them. Here, if you jaywalk or don't sort your garbage properly, the local government might record these infractions on your credit file. O Orwell tinha razão. 1984. Aqui está, mas é, os perigos da tecnologia. Não é um espetáculo. O futuro sombrio que vem aí, a nossa vida ser depositada numa base de dados. Quanto é que a tua vida vale financeiramente? E depois estarmos a ser discriminados de forma social, como as pessoas se apresentam nas redes sociais, que é basicamente a maior parte delas, apresentam-se como uma mentira, um espelho digital do sonho que eles gostavam de o ser e não são, é um espetáculo, people. Vamos continuar a postar grandes merdas no Facebook. Isto, o futuro anda espetacular. Ora, eu tenho para aqui mais clipes, tenho para aqui mais clipes, eu ainda tenho aqueles da colusão, deixa-me lá ver. Ah, e depois lá está, também temos aqui Agora vou-vos mostrar uma peça, que, um clipe que é uma, digamos, os mídia a usarem os interesses corporativos. Isto tem que ser um bocado contextualizado, porque se calhar não é assim uma área de interesse para muita gente nos ouça, mas acaba sempre por ser aquilo que os mídias servem, seja à indústria da medicina, seja às indústrias tecnológicas, seja à promoção de partilharem a vossa vida inteira na rede social para mais tarde entrarmos numa base de dados como este clipe. Vocês ouviram? Este clipe é para verem o quão os organismos informativos andam tão interessados em nós, que é absolutamente mentira e só defendem aos interesses corporativistas que andam por aí. Eu depois explico-vos porquê. Ouçam este clipe, não é preciso se calhar tomar muita atenção, porque se calhar até é desinteressante, mas eu depois digo-vos porquê que este clipe entrou na equação. I have a warning from the CIA, the NSA, and the FBI about a phone made by a Chinese company. Intelligence officials told Congress today the danger lies in the potential for China to spy on Americans and maliciously modify or steal information. This is the phone they're talking about under the brand name Huawei, or ZTE. Congressman Tom Cotton of Arkansas raised additional concerns about allowing a company beholden to foreign governments into our telecommunications infrastructure. Ora, o que é que aconteceu aqui? Eu vou-vos dizer a minha perspectiva. Portanto, isto foi uma difamação àquela marca de telemóveis que anda por aí, a Huawei. Ora, e o que é que eles andam a fazer? Em termos infraestruturais, andam a fazer basicamente concorrência à Cisco, que é dos maiores produtores de backbones da infraestrutura que nós conhecemos como a internet. Isto é, eles estão a pisar os calcanhares de uma empresa do Silicon Valley que tem na mão toda a nossa informação. Isto é que é o que basicamente é a tese desta notícia. É que eles andam a vender por metade do preço e a própria Cisco não tem desenvolvido assim nada de muito especial e particular e excepcional, porque realmente também não sei mais o que é que se há de fazer se não aumentar as velocidades. E esta companhia em particular, fora do domínio público, fornece realmente toda a infraestrutura com que várias corporações podem montar a sua própria infraestrutura de internet, ou países, ou seja o que for. E eu não mordei os calcanhares deles porque andam a vender tudo a metade do preço, porque a tecnologia é assim. À medida que o tempo passa, desvaloriza, e se ninguém traz inovação, acaba por ficar ao preço da uva. Mechona, e então é exatamente o que esta notícia serviu, porque isto das notícias realmente é daquelas coisas, e eu já vou saltar para a colusão russa, tenho aqui os clipes já na calha para vocês, só para verem a porcaria da manipulação que existe mediática e para as pessoas se sentirem de alguma maneira informada. Isto é absolutamente brutal. Vamos viver para casas mais pequenas, o aquecimento global é real, 30 por uma linha, que é um Canadair, eu não sei. Este podcast está a ser mesmo assim uma maratona contra o tempo. Mas agora, assim, agora vou-vos mostrar um trailer. Vamos promover um filme. O Black Panther, da Marvel. Eu até curto bué esses filmes da Marvel. Deito-me aqui no sofá, meio a dormir, vejo os filmes, é para entretenimento. Eu não levo filmes a sério, porque filmes realmente é entretenimento. Não me venham com exemplos históricos, porque viram num filme uma treta qualquer. Mas isto, o Black Panther, levantou, obviamente, uma conversa muito acesa de racismo, e isto em particular se forem às redes sociais ver os comentários que foram feitos por estes afro-americanos, que eu adorava que estes afro-americanos, eu até fazia uma campanha de viagem todos à África e daqui a duas semanas apanham o avião de volta, que haviam de vir tão traumatizados que se calhar a pele deles até tinha ficado branca de trauma. Acho uma piada, isto é o antirracismo. Isto é o antirracismo que existe, e depois há de alguém que, como eu, critique. Vamos ouvir estes comentários absolutamente idiotas, porque todos nós sabemos que uma das maiores indústrias cinematográficas são em África, chamado Fill in the Blank. Eu não sei qual é o problema deles. Eu adoro esta definição que eles próprios se autoproclamam de afro-americanos, porque eu pensava que americanos eram o povo americano, que é legal e contribui e não sei o quê. Como nós em Portugal temos várias cores, vários sabores, mas o que interessa é que és português ou não és português. Mas não, há aqui uma distinção muito estranha agora este filme, que é quase como andam a correr com aquela tocha racial, a pensar que É que eles nem sequer se apercebem que quem lhes passa o cheque para estas produções acontecerem consideram-nos como Schwartzes. E para bom entender meia palavra basta, qual é a 13ª tribo que correu com os somalis todos de volta para a terra, enfim. Mas vamos ouvir a antirracismo, que na minha opinião é o racismo. Out in theaters and a lot of excitement for the newest superhero movie, but this film has something that other movies don't. The lead character is black, and many of the other cast members are also black. As KTVU's Paul Chambers tells us now, for African Americans and other communities of color, a film like this is long overdue. You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit? The hype is real, and they have the receipts to prove it. 24 hours after it premiered, the Black Panther movie has already broken February records, bringing in more than $25 million on opening night. Black Panther is one of my favorite characters. I've been looking into the comics. It's a day of, like, joy. It's a day of celebration. It's just a day of, like, just pure excitement. Besides setting records at the box office, it's also breaking barriers. It's the first time Marvel and Hollywood in general has had a predominantly African-American cast in a big-budget movie, led by Oakland's own Ryan Coogler as the director. It really captures the spirit of African people. And that just felt really, really good. For years, it's been said that in Hollywood, blockbuster movies could only do well with the majority Caucasian cast. So to see the success of this movie means a lot to communities of color. It means that we're getting to see something completely different from what we're used to seeing, and something that's, like, just extremely positive. When you have a film that almost the entire cast is somebody that looks like you, you just feel proud, you feel excited. The movie isn't only about a superhero, but it also deals with issues of being of African descent. The hope is Hollywood will finally take notice. Seeing movies with a focus on people of color can work and bring in major money. It's not every day that you see, like, this many African Americans in a black in a movie, you know? And it's, like, such a different experience for us. It's about time, right? What is it, 2018, and we're still kind of praising movies that are like this where it's not normalized yet. And there's already talk of a sequel, which they're hoping that Ryan Coogler, Oakland's own, will direct. In Oakland, I'm Paul Chambers, KTVU, Fox 2 News. Kumbaya, kumbaya, kumbaya, yeah, yeah. Ouve, esta gente precisa de ir à África dar uma voltinha. Não, a sério, eles precisam de ir à África dar uma voltinha. Eu queria ver quanto tempo é que duravam. Epá, por favor, vão passear ao Congo. Mas que raio é que é isto? Mas será que dá para ver um filme? Eu nem sequer vou começar a comentar o filme do Django Unchained. Meu Deus, se existe coisa mais... E quem é que o produziu? Um branquelas. Então, mas esta gente anda doida dos cornos. E o mais engraçado é que, se forem ver os comentários nas redes sociais, a comunidade afro-americana, eu faço-lhes o favor de chamar o que eles autoproclamam que são, eu não percebo nada disto. Vão ler os comentários. Os brancos nem deviam ver este filme. E só daqui a duas semanas é que deviam entrar no cinema. E a gente não precisa de vosso dinheiro. E blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. E quem é que passou o cheque? Mas isto está tudo doido. Isto está tudo completamente insano dos cornos. Isto é um espetáculo. E esqueci-me de referenciar naquele clipe do Yahweh, que são os serviços de inteligência secretos, que estão muito, muito preocupados, a CIA, a NSA, os que nos andam a espionar a torto e a direito, até através de Smart TVs, com contratos exclusivos com fabricantes que a firmware nem sequer é publicada, se eles não o fizerem como eles o querem. Nenhum software de encriptação entra na prateleira se não for aprovada pela CIA, porque eles precisam... Oh, com caraças. Desculpem, eu tenho que desligar a net. Pronto. Em princípio não vai haver mais... desculpem lá. Mas isto é completamente abismal, pá. Mas esta gente é doida dos cornos. Até um vagabundo nos Estados Unidos anda de Nike. Vocês já viram a pobreza que existe em África, caramba. Ouve, até o... Oh, man, isto é completamente brutal, meu. Isto enfim. Mas, agora, pá, e o que fazer? Isto é tudo implementado pelos nossos líderes, estas tendências sociais, que não... Eu tenho aqui também uns comentários sobre a UEN. Deixa ver se consigo estruturar isto. Deixem-me olhar aqui para os clipes como deve ser. Portanto, a gente já falou disto, daquilo e daquilo outro. Este podcast realmente, eu dou-vos o Nobel da paciência para quem o conseguir ouvir até ao fim, porque I'm all over the place. Mas é... Ok, eu podia agora passar para... Não, vamos fazer ao contrário. Eu realmente tenho aqui um... Pá, eu não tenho clipe para isto, mas isto realmente foi uma notícia que saiu, que eu vou ter que ler, e isto é muito importante. Vamos saltar para as Nações Unidas. Vamos saltar para as Nações Unidas, e existe um dossiê que saiu, com licença, foi publicado... não difundido, mas foi publicado. Todos nós já sabemos que nestas elites que nos governam e põem estas ideias na cabeça que fazem com que os afro-americanos fiquem tão satisfeitos com a porcaria de um filme, porque, eu não sei, continuam dentro daquela cultura da vitimização em vez de assumirem responsabilidade como um indivíduo normalíssimo. E então, quando começamos com aquela discussão do marxismo cultural, que nascemos todos iguais e não sei o quê, não sei porque é que se querem destacar tanto dentro desta cultura da vitimização, eu vou ter que ler em inglês, peço desculpa, e é a primeira vez, acho eu, no meu podcast que eu vou ler, porque eu não tenho realmente um clipe, ou não gastei o meu tempo suficiente a procurar, de certeza que isto apareceu no radar de alguém e existe qualquer vídeo no YouTube que era mais fácil. Portanto, agora vamos fazer... como é que se chama o título desta reportagem? Report finds UN employees 3.300, ou seja, 3.300 pedophiles responsible for 60,000 rapes, 60,000 violações nos últimos 10 anos. Ora, a former high-level official within the UN has blown the whistle on a pedophile network of massive proportions involving thousands of UN employees wreaking havoc on tens of thousands of innocent children. E agora vamos seguir um bocado em baixo. Eu vou guardar este link e quando publicar o podcast eu vou deixar este link para vocês lerem. Vou só dar assim uma sinopse muito, muito por alto. An outright frightened dossier was released by a former senior United Nations official reveals that the United Nations employees have carried out over 600 rapes. 6,100 rapes. 60,000. In just the last decade, nos últimos 10 anos. What's more, the dossier estimates that the organization currently employs at least 3.300 pedophiles. 3.300 pedófilos. Ok, vamos continuar. In just 10 years, under the guise of rendering aid, ou seja, a ajuda humanitária que eles autoproclamam dizer, the United Nations has literally been raping and pillaging countries across the world. The problem has gotten so out of hand that it's prompted the former UN insider, Andrew McLeod, to blow the whistle and hand over the evidence to the Britain's Department of International Development, Secretary Priti Patel, P-R-I-T-I Patel. Não interessa. According to an exclusive report by The Sun, que é um jornal que tem uma credibilidade tão grande como quando eu piso uma bosta, mas este dossiê realmente existe, the dossier reveals that on top of the 3,300 pedophiles working for the organization, thousands more predatory sex abusers specifically target aid charity jobs to get closer to vulnerable women and children. According to McLeod, anyone who's attempt to blow the whistle on the horrifying rampant abuse is silent and fired, como lhe aconteceu. Como aconteceu. E agora ficamos vamos pensar um bocadinho. Isto é grave? É que os capacetes azuis estão fartos de virar costas ao genocídio. Fartos de... É uma daquelas histórias. E quem é o líder pós-Ban Ki-moon? Cá voltamos nós a Portugal. O António Guterres, caramba. O que é que ele tem dito? Isto deu na televisão. Isto está em algum sítio. Lá está. Famílias fragmentadas e fragilizadas são um alvo predatório para estas elites destacarem os seus inspectores para andarem a violar a torto e a direito crianças. Esta gente que dita as tendências são os piores deles todos. Eu nem vos vou falar da história do nosso Presidente da Assembleia da República, caramba. Esta gente está doida. Quem é o Secretário-Geral das Nações Unidas hoje em dia corrente? O homem, o humanitário. E depois é isto que eles andam a fazer há 10 anos. Esta quantidade de violações. 3.300 pedófilos que andam por lá. 60 mil crimes. A sério. E quando alguém fala em relação a isto é despedido. É, são estes os organismos institucionais que a gente acredita a nível mundial que trazem a paz ao mundo quando só destabilizam, seja lá o que for. Mas querem uma cereja em cima do bolo. Querem uma cereja em cima do bolo? Eu tenho já aqui um clipe a vocês, uma vítima de violação de um senador em Seattle. Vejam lá o que aconteceu. Vejam lá o que aconteceu quando ele próprio meteu um processo em tribunal, basicamente mesmo a dizer que ele foi molestado sexualmente quando era uma criança por um senador com muito poder no estado de Seattle, nos Estados Unidos. Ah, e um democrata, daquela gente tipo, viva a Hillary Clinton, não é? Vamos lá ver o que aconteceu. E isto passa por baixo do radar a toda a gente, porque isto dá na televisão só uma vez. First man to file a lawsuit against former Seattle Mayor Ed Murray for alleged sex abuse as a teenager died today. Delvon Heckard's body was found in an Auburn motel, and tonight his attorney and other accusers talk about the man they say was brave enough to take on a powerful politician. E pum, e é isto que acontece. Aí está, esta gente continua. Esta gente não para, esta gente é irresistível, esta gente é que estão todos interligados, é a ponta do iceberg, isto se um cai, se um tomba, vai tudo pela pia abaixo e o mundo precisa de gente nova para nos governar. Estão a perceber a gravidade? Eu não sei se me estou a fazer perceber, porque eu estou mesmo a fazer este podcast à pressa. Desculpem lá estar-me a repetir a mim próprio, mas é isto. E depois qual é o problema no fim? O problema no fim foi a colusão da Rússia com a porcaria da eleição do Trump, que é daquelas coisas que a América continua a não gostar. E depois, estamos a falar de quem? Da CIA, do FBI, da NSA, que nos anda a espionar, que nos anda a enterrar, que nos anda a meter impostos, que nos anda a sancionar, que nos anda a censurar em todos os aspectos. É isto. E onde é que estão as provas? Continua a não haver provas, e depois quando ouvimos entrevistas, agora vamos ver a complacência dos mídias, como nós aqui em Portugal vemos o Valentim Loureiro ou o Satanás Lopes a falar na televisão sem serem interrompidos pelos repórteres. Uf. Oi, Freudian slip. Sem serem interrompidos, isto é um espetáculo. Vamos ouvir agora o diretor-geral da CIA a ser entrevistado. A falar primeiro de balelas, mas o clipe final é que é espetacular. Isto é só em jeito de contextualização, vejam lá o quão óbvio, para quem está minimamente atento, as coisas são. They want to be a force, and they want to disrupt things. They call their big overall program disinformatia, disinformation. And they've been doing this since the 1920s, 1930s. What's new is that they do it with cyber. But they didn't have much luck disrupting American elections back in the 1930s or 1940s. They've been doing that to other countries all along. Ian Mihai Pacepa, the head of Romanian intelligence who defected in 79, says that there are more Russians involved in disinformation than there are in their armed forces. Para já, duvido. Vocês já ouviram o clipe da Vitória Nuland que eu passei mais atrás, ontem? Em particular. Isto depois editado é tudo seguido e parabéns a quem aguentou esta maratona. Portanto, isto é o diretor da CIA a queixar-se dos russos. Mas o mais interessante vem no fim. A queixar-se do quê? De fazerem exatamente... Mas alguma vez os americanos estão isentos de colusão em outros países, desde as primaveras árabes, desde tudo e mais alguma coisa. E amando de um pequeno país no Médio Oriente. Não se deixem enganar. São simplesmente o cão de ataque. Mas está aqui o diretor da CIA a queixar-se das táticas com que os russos usam através de conflitos militares, que não passa mais porque a própria NSA tem um orgulho e a América tem um orgulho tão grande de estarem na linha da frente na guerra cibernética e na espionagem cibernética que existe neste planeta inteiro, Porque até o próprio Al Gore autoproclama ter sido o inventor da internet e não tem nada a ver, tem mais a ver com o DARPANET. E eu nem vos vou um dia falar do que é a Dark Web, porque as coisas que se passam por lá são completamente brutais. Mas vamos ouvir o segundo clipe. Isto é o maior hipócrita e o terceiro clipe vai ser a cereja em cima do bolo. Mas vamos nos contextualizar mais um pouco para vermos o que raio é que é estes poderes que nos andam a governar. Come on, compared to China, I mean, China's like eating our lunch on so many fronts. And headed down, and it gives us some leverage. If we can work to get the price of oil down in the 30s, well, 40s even, we will create a very, very unhappy Putin. But we don't want to push Russia to China, though. That's the last thing we want is a Russo-Sino alliance, correct? We just want to weaken them, because we can deal with them a lot better if they're weak. I was negotiating the Conventional Forces Treaty in Europe in 89 when the Berlin Wall went down. And you've never seen such nice Russians. Let me tell you, all you got to do is destroy their strategy. Calma aí. Isto está na pausa. Epá, a ex-União Soviética não é a Rússia de hoje. E este contexto, que continua a ser apresentado nos mídias, por estes representantes de serviços de inteligência secretos, que têm mais esqueletos no armário, que sei lá o quê. Ai, o Putin é um bocado nacionalista. Pois, por isso é que não gostam do Trump viver para a América. Epá, vá lá, a gente precisa de líderes que estejam preocupados com o nosso país e não sejam estes globalistas da treta, sinceramente. E depois falam em colusão nas eleições, e eu já tenho aqui mais clipes, vamos continuar a ouvir. É só porque isto é tão irritante, até a porcaria do telemóvel da Huawei, que a intenção era exatamente outra. A intenção era exatamente outra. Andam para aqui a falar como se tivessem o nosso interesse, eles não têm o nosso interesse no mundo inteiro, eles bombardeiam crianças, são os violadores, são os pedófilos, são os assassinos, são os carrascos, são os pilhadores, eu nem sei, mas vamos ouvir esta gente num ambiente sanitado, altamente mediatizado, altamente complacente, até desde da boca da repórter, continua a não fazer as perguntas certas, se eu estivesse lá já lhe estava a dar com a cadeira nos cornos. Vamos continuar a ouvir. They're sweethearts. But isn't Trump doing that with pushing all this domestic energy production? We are soon going to become the largest exporter of energy in the world. Isn't that a weapon against Russian expansionism? It's good, but it's really mainly about a balance of payments. What matters more is... Uma treta. Isto é colusão. Isto é influência a nível mundial. E a energia dita o futuro da população humana a nível mundial. Estes gajos são os hipócritas. The price. If you can get the price not up there in the 70s and 80s, but down in the 30s and 40s, and you can do it just by letting... Well, the glut. We have a glut of energy being produced with fracking and everything else. Yeah, that helps. But you can also, to get the price down, you can give people an incentive to have two fuels to choose from at the pump, at the filling station. And once you do that, you've got arbitrage that takes the price of oil down into the 30s or 40s. Querem falar em ecologia. E o gajo disse que o fracking é bom. Estar a encher de lixo tóxico placas tectónicas neste planeta para sacar mais um bocadinho de petróleo, para fazer com que a pressão o traga ao de cima, ou seja, gás natural, ou seja o que for. Estão-me a falar em mim de ecologia. Isto é que é ecologia. E este diretor da CIA diz... É tudo bom, e o que interessa é baixar o preço, porque isto é uma guerra financeira para agradar estes mercados que eu já vim a criticar desde que comecei a gravar isto ontem. Vocês estão a ouvir bem, mas agora vem a cereja em cima do bolo. Vamos falar de colusão, vamos falar de colusão, vamos falar desta gente, vamos falar destes hipócritas da treta, vamos ouvir a cereja em cima do bolo. Have we ever tried to meddle in other countries' elections? Oh, probably, but it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over. For example, in Europe in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians, we don't do CIA. That now, though. We don't mess around other people's elections, yeah? Well, only for a very good Can cause. Can you do that? Do a Vine video on a former CIA director. Only for a very good cause in the interests of democracy. All right, thanks for being here. It's always great to see you. E obrigadinho. Claro que sim, pá, mas estão a gozar, mas que hipócritas, pá, mas que hipócritas. Que hipócritas, ó marxistas culturais da treta. Vocês andam a ver esta merda? Vocês andam com atenção a isto? E viva a ecologia, e viva não sei o quê. Pá, vão. Sinceramente, mas vocês ouviram? Para o interesse do quê? Para o interesse do globalismo, para o interesse financeiro. Não é para o teu interesse, não é para o meu interesse, não é para o nosso interesse, não é para o interesse de ninguém. É para estas pessoas que vivem nas suas torres de marfim. Isto não é para o interesse de ninguém. Isto não é para o interesse de ninguém. E continuam sempre a bater na mesma tecla, a propagar e o homem laranja das mãos pequenas e etc, e etc. É pá, fogo. Vocês estão a ouvir esta merda? É mesmo assim, é mesmo assim. E o povo come isto à colherada. Não, é impressionante, é impressionante. E agora vamos ouvir o que é que um representante russo tem, por exemplo, a dizer. Porque isto da colusão, até agora, o mais engraçado é que as provas mais evidentes que apanharam foram empresas privadas na Rússia a fazer anúncios no Facebook. No Facebook, que é um instrumento americano. Silicon Valley. É a única coisa que eles têm. E toda a gente tem toda a liberdade de fazer anúncios no Facebook. E o Zuckerberg anda todo agora preocupado com essa merda, porque ele é um marxista cultural só por si, porque ele faz parte da 13ª tribo e não tem qualquer interesse inerente em relação a nós goiímos que andamos por aqui a pagar as contas a esta gente toda e até depositamos a nossa informação mais privada e íntima possível em troca de likes. É esta gente, por um lado andam todos ao papel porque e os russos andam-nos a atacar e nós somos o maior poder digital do planeta. É pá, vá lá, decidam-se aos seus hipócritas da treta. Deixam lá a Rússia também ser a Rússia, caramba. E vocês sejam americanos, não sejam afro-americanos, sejam americanos. Vamos ouvir um comentário do embaixador russo em relação a esta colusão que já passou de prazo. Se houvesse provas tão contundentes e as únicas que arranjam ainda por cima usam mecanismos que vêm do Silicon Valley nos próprios Estados Unidos, eu não sei, ainda andam com a dor de cotovelo e a Hillary Clinton e estes representantes como a Vitória Nula, não é essa gente que vocês querem aqui? Out of the Russia investigation after 13 Russian nationals and 3 Russian companies were accused of a massive information war on the 2016 election. President Trump tweeting, the indictment vindicates his campaign. But that conclusion premature for now. Special Counsel Robert Mueller is still hard at work. ABC's Kenneth Moten is in West Palm Beach near Mar-a-Lago. Tonight, President Trump is claiming vindication in the bombshell indictment of 13 Russians accused of meddling in the 2016 election, tweeting, Russia started their anti-U.S. campaign in 2014, long before I announced that I would run for president. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong. No collusion. A White House spokesman going a step further. There are two groups that have created chaos more than the Russians, and that's the Democrats and the mainstream media. Still, investigators are charging the Russians spread fake news on fake social media accounts, started online political groups, and allegedly lured unsuspecting Americans to campaign-style rallies like this one in Florida 3 months before the election. The defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States. And now a superpower war of words. And as you can see with the FBI indictment, the evidence is now really incontrovertible. President Trump's national security advisor at a security conference in Germany. The Russians in the same room fighting back. Their foreign minister saying, until we see the facts, everything else is just blabber. Blabber. Ai, podem ter a certeza. Porque em termos realistas, vamos então falar dos Estados Unidos. Ah, pois é. Ah, pois é. Eu nunca pensei com um soundbite estúpido como dissesse mil palavras, caramba. Vocês estão a ouvir isto? Vocês estão a perceber a ligação que se passa aqui? Isto é absolutamente horrível. E continuamos a lutar esta guerra dos zionistas, que até metem nojo, a bombardear a Síria à torto e a direito, com a UN a virar as costas ao genocídio, com ninguém interagir ou intervir, à exceção de até a própria Rússia. Eu não estou para aqui a defender a Rússia, eu quero que os russos sejam russos, eu quero que Portugal seja Portugal, os americanos sejam americanos e a África que se oriente. Parem esta cultura de vitimização, parem esta colusão, que basicamente existe, mas existe no lado contrário, caramba. Alguém anda a tomar atenção. Agora vamos só para rematar. Isto foi um clipe de ontem. E nós ainda hoje estamos a ver nas notícias o quão rápido a informação se dissemina em termos de vítimas reais, sempre a tentar a mandar abaixo, baixar ao Assad, porque tanto a Síria como o Irão são alvos a abater em relação àquele país que tem todo o interesse e mais de metade do Senado americano com dupla nacionalidade a permitir que isto seja compactuado. E este é o clipe para rematar, eu vou acabar por aqui, porque eu tenho que fazer aquele projeto de som para grande I Lost the Bet, grande Focalor, grande gente que anda no Twitter, pá, o Espalha Brasas, esta gente toda, o Focalor, é pá, agora faltam-me os nomes, porque estou tipo num grande hype. Este é o clipe para acabar. Isto faz parte da equação toda e ninguém aponta o dedo a esta equação. Good evening and thanks for joining us. Conflict in the skies over Syria and Israel this evening, following the most serious skirmishes between the two countries since 2011. Right now, two Israeli pilots are being treated for injuries after Syria shot down their F-16 while they were striking what Israel says are Iranian air bases within Syria. But today's violence began after Israel shot down an Iranian drone which entered Israeli airspace from Syria. An Israeli military spokesman warned Iran is dragging the region into an adventure in which it doesn't know how it will end. Al-Nusra, ISIS, seja lá quem for, Al-Qaeda, nunca atacam. É estranho, este estado em particular. Eu até prometi a mim próprio que não ia comentar. Epá, mas estão a ver esta merda? Estão a ver esta merda? Há aqui um Estado ilegítimo, maior violador das Nações Unidas desde 62 ou 64. Ou até podem dizer desde 42, mas... 48, desculpa. Mas estão a juntar as peças... As peças estão a ficar juntas? Será que alguém está muito interessado no grande projeto? O Iraque já se foi. O Egito já se foi. A Síria é o próximo. O Irão é a cereja em cima do bolo. Estamos a lutar em relação ao quê? E depois o Black Panther? Arralé, arralé, arralé. Vão lá dar uma voltinha, pá. Mas o que é que se passa com este mundo? Este mundo está completamente horrível. Está tudo maluco dos cornos. E ninguém... Eu devo estar insano, pá. Passem-me um atestado de insanidade já imediatamente. Digam-me, não, pá, estás errado. Não é bom ser espiado. Não é bom tu teres um cadastro digital que um dia vai definir o teu crédito social como a China está a fazer. Comunistas. Pá, a sério. É este o futuro que estes marxistas culturais batem as palmas? Vamos ter quê? Gulags digitais? É assim? Isto é que é... Eu deixa-me continuar a praticar a minha liberdade de discurso. Posso estar errado, eu reservo o meu direito a mudar de opinião, mas porra pá, vocês ouviram esta sequência toda deslocada desde o princípio? Vamos viver para espaços curtos? Vamos apertar o cinto? Os pedófilos a não ser regidos pelo Guterres. O Durão Barroso esteve em Bruxelas a mandar naquela merda. Após ter posto Portugal em disarray económico. Autêntico. A bolha imobiliária está demais. Os nossos ordenados não aumentam em conjunção com a inflação. Vocês estão a ver isto? Andamos a bater palmas ao genocídio, andamos a bater palmas a pedófilos, andamos a bater palmas à porcaria da bola, como aquele jogador do Sporting Cana, sim, e o Rangel, e os juízes estão envolvidos, está tudo, isto é uma cabala autêntica. Alguém anda a tomar atenção, eu sei que muita gente anda a tomar atenção, mas porra, não os que cheguem. Porque a voz da oposição fala sempre bem mais alto. E continuamos a caminhar para o precipício que nem lemmings. Porque a maioria é que sabe. E quem tem mais likes é que tem razão. E eu não estou para aqui a dizer que tenho algum tipo de razão. Só estou a dar comida para pensamento. Acham isto normal? Isto não é evidenciado na televisão, caramba. Se for preciso até vão fazer uma reportagem de uma sarjeta entupida. E estes assuntos que são altamente cruciais... Obviamente que quem lhes passa aos serviços informativos devem estar a gozar comigo. O quê? Estás a ver isso na televisão? A televisão está mais a olhar para ti do que tu olhas para a televisão, caramba. É tudo interesses corporativos, é tudo o mercado financeiro, é tudo os recursos energéticos, é tudo uma manipulação. Por isso é que eu sempre que vejo um político, sempre sob ataque, eu até fico satisfeito, pá. Apesar de ele próprio ser complacente para a causa do problema. Que horror! Que belo mundo! Eu não queria fazer disto num podcast, se calhar até um bocado depressivo, mas é mesmo assim, people. É mesmo assim. Isto está virado pernas para o ar. E assim não vamos a lado nenhum. E eu... pá! Eu não sei o que é que é de fazer. Olha, faço isto. E quem tem paciência para ouvir, que ouça. E obrigado por quem teve a paciência para me ouvir. É só o que eu digo. E isto foi só o espaço de uma semana. Eu podia ainda meter aqui mais clipes no meio da equação. Há tanta hipocrisia a acontecer que não é noticiada. Eu gosto de evidenciar estas coisas porque, epá, as peças assim encaixam melhor. Assim dá para perceber melhor porque é que esta doença social está a existir. Meu Deus, estamos doidos. Estamos completamente doidos. E pronto, e vamos ficar por aqui. Até ao próximo podcast. Talvez um pouco mais animado, que eu não sei lá como, mas... enfim... obrigado a todos que tiveram a paciência. Gaivota do Marquês, Focalores, epá, toda essa gente, a Rita, coitada, que já deve estar a ganhar cabelos brancos antecipadamente com os ataques que sofre constantemente. Toda a gente, o Beirão, epá, todos, epá, people. É mesmo, pá, eu não me estou a colar tipo à vossa coisa, cada um faz a sua, mas acho que estamos todos um bocado a pedalar no mesmo sentido, que isto não está bem. A literatura está no sítio, a tecnologia dá acesso a tudo. Eu não sei porque é que as pessoas andam tão estúpidas, e os que menos investigam qualquer tipo de questão são os que mais alto falam, dentro da sua própria ignorância, a perpetuar estes problemas que eu tento expor. É incrível a forma como nós nos estamos a autodestruir em nome de algum tipo de intelecto completamente errôneo e desinformado. E ou posso ser eu que esteja errado, que era a maior prenda que me podiam dar, mas porquê que ouvimos isto? Esta gente anda a falar. Eu estou-vos a apontar estes clipes porque estes clipes, na minha cabeça, são altamente cruciais e influenciam o nosso país, o nosso belo país. Enfim, vá. Tudo bom para todos. Obrigado para quem teve a paciência e até à próxima. Agora vou trabalhar naquele projeto musical também obscuro, só para quem esteve atento no Twitter. É que percebeu, ainda tenho que editar a página. Este podcast não vai sair já imediatamente, porque tenho que passar aqui por algum tipo de... Tenho que editar a porcaria da página, que eu meto 10 podcasts de cada página. E vemos-nos na próxima e ver se consigo cumprir tudo o que prometi. E tudo bom para todos. Muito sinceramente, abram a pestana. É mesmo, porra, não estão a ver. Até à próxima.